Eu quero contar uma história. Eu não sei quantos de vocês cresceram, talvez, numa fazenda, mas eu nasci numa fazenda nas montanhas de Virgínia. E ouvi muita história, então, de fazendeiro. E um dia, um fazendeiro estava lá trabalhando e veio um cara, um peão, procurando emprego. Ele não tinha muito assim. O fazendeiro olhou para o peão e não parecia muito inteligente, não estava assim, pelo menos logo de cara, não deu para ver que ele estava muito preparado, muito sábio dessas coisas, mas a verdade é que o fazendeiro precisava de uma ajuda. Então ele perguntou do peão: que você faz? O que, que você sabe fazer? E o peão respondeu: eu faço o que precisa ser feito e eu consigo dormir quando o vento sopra. Aí o fazendeiro pensa: mas que é isso? Aquela parte, eu faço de qualquer coisa, tudo bem, eu entendi, mas essa parte, eu durmo quando o vento sopra, que é isso? Mas ele precisava de uma ajuda, ele deu um emprego lá, o rapaz, ele deu uma lista de trabalho, e o rapaz foi trabalhar. Aquela mesma noite veio um vento violento. E o fazendeiro acordou. Ele não conseguia dormir. Ele acordou. E ele levantou, ele foi até a sala, o quarto, onde o peão estava dormindo. Ele chamou o peão: peão, levanta, levante-se. O cara dormindo direto. O fazendeiro deu um chute, pá, levanta. Dormindo. Aí o fazendeiro entendeu: o cara consegue dormir quando o vento sopra. Puxa vida, agora eu vou ter que fazer o trabalho do rapaz. Aí ele saiu. Ele foi checar o celeiro. Mas o celeiro estava tudo trancadinho, tudo bem. Depois veio a chuva, ele passou do celeiro para galinheiro. Estava tudo fechadinho, tudo bem feito. Ele passou para ver o. Como que chama? A carroça. Carroça de pasto. Que estava lá para as vacas e os cavalos. Tudo cobertinho com plástico, tudo bem cuidado. Aí o fazendeiro falou: agora que eu estou entendendo. Porque esse peão pode dormir quando o vento vem. Porque ele preparou tudo. Está tudo bem feito. E ele não precisa correr agora, porque ele preparou antes. Essa a gente chama filosofia de vida. O peão acertou direitinho, uma boa filosofia de vida. Ele vai te ajudar, vai me ajudar a andar em graça e paz. É uma chave também a respeito de influenciar as outras pessoas. A gente tem que manter um olho no horizonte. A gente tem que saber o que está vindo, que um dia vem e eu tenho que preparar agora. Eu tenho que me preparar para enfrentar as tempestades de vida. E se você não tem tempestade na sua vida agora, eu te digo o que o pessoal da Flórida ia te dizer: se não tem vento agora, se não tem tempestade agora, o quê? Vai ter. Vai ter. Não é uma questão de se vem uma outra tempestade. Vem, com certeza vem. E nós temos que preparar agora. Já pensa quantos anos o pessoal de Nova Orleans conseguiram sobreviver sem levantar esse problema do furacão. Mas eles não, mesmo assim, não fizeram tudo que deveria ter feito para preparar. E quando veio a tempestade, a cidade se afundou. Então, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos nos preparar para quando o vento sopra? Quando a tempestade vem, que estejamos preparados? Você gosta de estudar a Bíblia? Espero que sim. Tem alguém aí? Tem alguns. Eu estou falando português. O pessoal fala inglês aqui? I can change if you want. It's a lot easier for me. You try reading a sermon in English and preach it in Portuguese. It's a challenge. Vamos discutir vários versículos. Primeiro, Gênesis 41, versículo 6. Está discutindo um vento. Esse vento é um vento seco. Excuse me. Oof. Aren't you happy I covered that microphone? You see how good that works? Oh. Faraó teve um sonho. E no sonho do faraó, ele viu umas vacas bem magrinhas. E eles vieram, ou elas vieram e comeram as vacas gordinhas. E veio um vento seco. Significava uma dificuldade, né, que vinha. Vocês sabem dessa história, como Egito estava passando um tempo muito bom e vinha um tempo difícil. E necessitava guardar muitas comidas para preparar. Agora, o que isso tem a ver conosco? Bem, será que verão na sua vida ou na minha um tempo difícil? Quando facilmente não dá para conseguir tudo que a gente precisa para as necessidades físicas. Alguém aqui já passou por alguma dificuldade? Passou fome alguma vez? Ficou com trabalho para fazer, mas não tinha jeito de chegar no trabalho, no serviço? Dificuldade na sua vida? Talvez no Brasil, talvez até aqui. Todos nós, eu creio, vamos enfrentar dias, tempos difíceis, quando não é fácil encontrar aquilo que nós precisamos. Nós temos que pensar para frente, ficar de olho no horizonte e nos prepararmos. Um outro versículo, Êxodo, capítulo 10, versículo 13. Gosto dessa palavra. Fala dos gafanhotos, né? Gafanhotos, essa é uma nova palavra. Yeah, you follow locust, ok? Veio os bichinhos, os insectos. E como é que eles chegaram? Vocês lembram? Eles vieram no vento. O vento que trouxe uma tempestade de gafanhotos. Quantos de vocês estavam aqui 2 anos atrás quando vieram aquelas cicadas aqui em Maryland? Nossa, mas que coisa! Eu nunca tinha visto nada daquilo. Cheio de cicadas em todo qualquer lugar. Imagina 1000 vezes pior. Os gafanhotos vindo comer tudo. Tudo. O que isso tem a ver conosco? De vez em quando, um ataque vem. De repente, você não dá para ver antes da chegada da tempestade. Você entra no prédio, compra uma coisinha, sai 5 minutos depois e vem uma tempestade. Na sua vida acontece a mesma coisa, está tudo andando benzinho, um dia você vai na sua casa, dorme à noite, acorda, uma tempestade. A companhia falhou, o seu marido, sua esposa... Saiu no meio da noite. Acontece nesta vida. Morreu um amigo. Morreu um filho. Morreu um parente. Tempestade vem assim, como gafanhoto no vento, para atacar, para destruir. O vento traz muita coisa ruim. E você fica lá assim, o que aconteceu? What happened? It hit me out of the blue. Veio de não sei onde, mas veio. E me abalou. Gostei dessa música, Tiago. Bem na hora essa música. Nada vai me abalar. Só em Cristo. Porque o vento traz muita coisa. É devastante, muitas vezes. Um outro versículo. O livro de Jó. Jó 1, 19. Lembra a vida do Jó? Coitado, cara. Tudo muito bem na vida, cara rico, tudo ótimo, cara, chefe de tudo, dono de tudo, família, ele tem aquele negócio, tem Mercedes, tem 2,4 filhos, 2 cachorros, 3 gatos, todo mundo numa boa. E um dia vem o vento, e o que aconteceu? A casa caiu. Morreu quase todo mundo, menos a esposa, que era chata. Que coisa, vai matar todo mundo bom e deixa chata comigo? Que é isso? O que significa o que aconteceu com a casa? Caiu a casa. Para vocês, quem tem sorte, né? Quem tem sorte de ser dono de uma casa em Montgomery County? Mas que símbolo, né? Quem tem casa em Montgomery County? Está bem? É o símbolo? Sem dúvida. Quem tem casa em Montgomery County, a casa é o maior símbolo financeiro que você tem na sua vida. Pelo menos para mim. Não sei se você tem milhões no banco, mas para mim, a casa que eu tenho significa muito mais dinheiro do que o resto do que eu tenho na minha vida. E se cair, caiu o símbolo de todos os meus bens, todas as minhas riquezas. Por quê? Por causa do vento. Você pode dormir? Você consegue dormir quando o vento está soprando? Uma boa pergunta. Muita coisa na vida que não vai durar. Coisa que nem casa, cheio de memórias, né? Ah, minha filha nasceu aqui. Foi aqui que eu assinei o contrato para fazer tal, tal, tal. Foi aqui que foi o jantar que veio a toda a família e foi uma festa. Até hoje, todo mundo conta a história dessa festa. E você volta para casa, a casa caiu. Tem muita coisa que não vai sobreviver desta vida. Outro vento. Jó também, Jó, né? Muito vento. Capítulo 8, versículo 2. O vento dos amigos falando mal dele. Bah, bah, bah, bah. Você fez isso, você fez aquilo. Foi um vento meio bravo, um vento meio feio de amigos. Com amigos que nem esses. Quem precisa de inimigo? E temos que lembrar, gente. Tem muita gente boa nessa sala hoje à noite, né? Muito amiguinho, né? Tem dia que o amigo não presta. Tem amigo que vira as costas. Tem amigo, pessoa que achou que era amigo, né? Mas agora que você está passando por uma dificuldade, o amigo, sabe o que você precisa fazer? Sabe o que você fez de errado? Eu sempre pensei que você fez de errado, mas eu não quis falar nada. Mas agora eu vou falar. Agora vai falar. Mas que amigo é esse? Não é amigo, não. Outro versículo. Isaías 64, versículo 6. Está discutindo nossas boas obras, nossa justiça, e diz que nossa justiça parece com roupa suja. O melhor que nós temos para oferecer é pouca coisa. E a Bíblia diz em Isaías 64 que a gente parece what's the word for leaf? Folha, desculpe, esqueci, folha. Uma folha que caiu da árvore. Está secando, secando. Aquela coisa morta, feia, seca. E o vento vem e a folha já foi. E nós somos do mesmo jeito. A Bíblia diz que nossa vida é que nem um mist. Um momento, uma fumaça que está lá para um momento e desaparece como uma folha seca no vento em outono em Maralândia, nos Estados Unidos. Mais um. Mateus 14. Lembra essa história do Pedro? Pedro estava no barco, aí ele viu Jesus andando nas ondas. E Jesus chamou Pedro: venha. Tudo bem, Pedro, depois de pensar uns momentos, né? Ele achou coragem, saiu do barco, começou a andar para Jesus. Até aquele momento que ele virou os olhos. E ele só podia ver depois as ondas e o vento, a tempestade criado. Ele tirou os olhos de Jesus e ele caiu, se afundou na água. Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa, não é? Tiramos nossos olhos de Jesus e ficamos numa tempestade. Estamos afundados de vez em quando, até quase a gente se afoga. E o vento dessa vida vem. Não é questão se virar. Veio, virá, é só quando é a questão. Eu vou parar em termos de mencionar muitos versículos, mas só se você quiser estudar mais vento, olha só para Efésios 4, 14, que fala dos ventos de heresia, false teaching. Tiago 1, 6, vento de dúvida. Tiago 3, 4, vento de fogo, falando de nossa língua incontrolável. É um fogo com vento soprando, vai queimar tudo. Jude, how do you say, é Juda? É isso? Ok, Judas 1. Versículo 12, isso é interessante, fala do vento dos obreiros egoístas. Tem que tomar cuidado. E Apocalipse 6, versículo 13, fala do vento de julgamento. Agora, isso é muita coisa, até agora o pessoal está pensando, puxa, a vida desse americano, ele está muito pessimista. O cara tem muita coisa negativa para falar da Bíblia. Muita história que está me dando um pouco de medo, não sei se eu quero seguir esse Deus ou não. Então vamos falar a respeito de umas boas palavras da Bíblia a respeito de vento. Todo mundo lembra do livro de Êxodo, né? 14, conta a história do povo de Israel saindo do Egito. O exército do Egito está logo atrás. Chegam até o Mar Vermelho. E agora? E Deus fala para Moisés: estende the rod of God. Yeah, that. Yeah. What she said. This is what happens when I freelance from my notes. I don't have that written down. Ele chegou ao Mar Vermelho e olha, escuta, gente. Eles estão aí, parece que não tem jeito. E Deus faz, Deus cria um jeito. Eu não sei mais se na sua vida, eu sei que já aconteceu bastante vezes na minha vida, que eu cheguei a um certo ponto, não tinha mais jeito. Muita educação, mas não resolve o problema. Muito amigo, mas que não resolve o problema. Dinheiro suficiente. Vai reparar que eu não falei muito dinheiro, mas dinheiro suficiente. Mas não resolve nada. Chega um ponto que não tem jeito, só Deus. E Deus faz um caminho seguro. Um caminho para nos salvar. Um caminho que ninguém esperava, até ninguém imaginava. Deus fez de uma forma, todo mundo fica de boca aberta, só de ver as maravilhas que nosso Deus faz. Outro lugar muito bom de vento talvez o preferido dos crentes, do Novo Testamento, João capítulo 3. Vem da história de Nicodemos, que estava conversando com Cristo, e Cristo começou a explicar o trabalho do Espírito Santo. Ele falou: o vento sopra onde quiser. The wind of the Spirit blows wherever it will. Vocês estão aqui hoje à noite. Não se preocupe porque você veio ou achou que veio. Deus tem chamado você no seu espírito para estar aqui hoje à noite. E Ele tem algo a dizer para vocês. E não fica preocupado. Talvez a gente fica preocupado de vez em quando, pensando: poxa, eu fui, deu sorte, eu tive um lar cristão. Teve sorte em nada, gente. O vento do Espírito sopra onde quiser. Ele soprou na sua vida. Não foi por sorte que alguém compartilhou Cristo contigo. Foi o plano de Deus. E não foi sua inteligência que respondeu naquela hora, mas foi o vento do Espírito que soprou. Porque lembra que a Bíblia diz: ninguém vem ao Pai se o Espírito não trazê-lo. Então o vento na Bíblia também faz coisa boa, o vento de graça. Mateus capítulo 7, versículo 25, Jesus está contando outra história, lembra? Duas casas, agora isso ajuda, né? Duas casas, uma construída na pedra e outra na areia. E aconteceu alguma coisa, me ajuda, veio um vento, veio um vento. Porque a questão não é, será que virá um vento? Sabemos que o vento vem. E duas casas foram construídas. Talvez não foi no primeiro dia, nem na primeira semana, talvez nem no primeiro ano, mas veio a tempestade. Veio um vento. É bom saber que temos uma casa que não é feita com mãos humanas. Uma casa nos céus, um lar permanente, um lar eterno, com Cristo no trono. A gente não tem que preocupar com vento mau, se nossas vidas estão construídas na pedra, entendendo que isso significa uma casa construída com eternidade em visto, pensando em eternidade. E o outro vento muito famoso para crente, Atos, capítulo 2, não é espanhol não, português. Atos, capítulo 2, o vento do Espírito no evento de Pentecoste. O vento veio, o vento significando o quê? O Espírito de Deus, liberado para viver dentro de nós, de vir morar conosco, dentro de nós, para nunca nos deixar. E todos aqueles que são renascidos pelo poder do Espírito Santo, salvos pelo trabalho de Cristo na cruz, nós temos um vento que soprou nossas vidas, o vento do Espírito. Ele tomou o seu próprio lugar dentro de nós. E por último, mas esse vai ser mais, bem mais comprido, viu? Abre as suas Bíblias, por favor. Marcos, capítulo 4. versículo 35 a 41. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Jesus, cuida de mim. E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Uma grande história do vento em nossas vidas. Essa é a nossa história final para hoje à noite. Mas vamos discutir essa história um pouquinho. Jesus e seus discípulos já passaram o dia, Jesus pregando, eles estudando, eles aprendendo, compartilhando com o povo, ministrando. Jesus estava usando parábolas para ensinar muitas coisas a respeito do reino de Deus. Tanta gente vieram que Jesus ficou apertado naquele praiazinha, vamos dizer, na Mar de Galileia. Finalmente ele teve que entrar no barco para poder virar para o povo e ensiná-los. Imagina Jesus então agora, sentado no barquinho, ensinando o povo, um montão de gente, todo mundo quietinho, para ouvir o mestre ensinar. Talvez alguns até pegaram calça, né? Entravam talvez um pouco na água para chegar um pouco mais perto, para ouvir cada palavra que ele tinha para dizer naquela vila, naquele dia. E quando o dia acabou e o pôr do sol chegou, Jesus disse para os discípulos: vamos para o outro lado. Talvez ele estava cansado, ele queria escapar esse montão de gente. Ele queria descansar, queria que os discípulos também descansassem. Ou talvez ele pensou: eu já ensinei esse povo até um certo ponto, é necessário agora cruzar para o outro lado, atravessar, porque o pessoal no outro lado também precisa ouvir a palavra de Deus, no outro lado do lago. E vamos falar a verdade, a Mar da Galileia é um lago. Não é um mar, essa palavra que usa, mas é um lago. Não é muito grande. Mas quando vem o vento pelas montanhas, nos dois lados, faz uma bagunça naquele laguinho. Então eles entraram no barco, eles começaram a atravessar, e o Marcos nos diz: uma tempestade veio. As ondas quase para enchendo o barco com água. Uma tempestade violenta. Um dia difícil, sabe? O Jesus estava cansado. Estava dormindo lá no barco. Mesmo com o vento, mesmo com ondas, mesmo com tempestade, Jesus... Agora, talvez Cristo não ronca, mas ele faz assim. Minha mulher diz que roncar é meu maior pecado, sei lá. Tem alguns outros maridos pecando também, é isso? Ok. E os discípulos ficaram com muito medo, sentiram ameaçados, porque estavam com medo do barco afundar. E o fato que os discípulos ficaram com medo dá a entender para nós um pouco do nível dessa tempestade. Porque esse não é ninho, sabe? Não é filhinho no barco. Esse é o Pedro, João, the sons of thunder. É, a Bíblia diz, os filhos de, como que é? Trovão, é isso, trovão. Caras grandes, barulhentos, aquele cara que não tem medo de nada, que fica na sua cara falando. Eles estão no barco, que eles já trabalhavam no mar dia depois dia, já viram muita tempestade, mas agora eles têm medo. E Cristo, sem roncar. É. Pois é, pelo menos 4 dos discípulos foram pescadeiros, que chama, né? Pescadores, desculpa, pescadeiro. Caramba, espanhol. Sabemos que nós temos uma igreja espanhol aqui à tarde, e eu fico conversando com o pastor, e eu acho que metade português, metade espanhol, e na verdade eu só falo inglês, eu não sei o que fazer. Mas os pescadores, eles viram tempestades antes. Eles tinham visto, não era nada de surpresa. Mas essa foi difícil, essa foi duro. E eles ficaram com medo. E eles acordaram com isso: Mestre, vamos afundar, vamos afogar, nos ajude. Como é que eles falaram aqui? Mestre, não te importas que morramos. Que filho de trovão, hein? Não importas que morramos, faça alguma coisa, ajude-nos, salve-nos, toma conta desse negócio. E Jesus não respondeu para eles diretamente, ele não falou nada com eles, a Bíblia diz. Ele levantou, deu uma olhada e falou, em inglês, 3 palavras: peace, be still. Em português ele falou 2 palavras: aquiete-se, acalme-se. E veja só, a tempestade não foi uma coisa assim que começou a acalmar, daqui 15 minutos deu para ver que ia passar, daqui meia hora está todo mundo bem. Cristo falou, aquiete-se, aconteceu imediatamente. O mestre, imediatamente o vento, aquele bendito vento, que vem para nossas vidas e traz problema depois de problema, muitos problemas, como um amigo meu falava, muitos problemas. E Cristo falou para o vento, acalma-se, aquiete-se. E ficou um mar ou um lago quietinho. Água calma. De repente, obedecendo às palavras do Mestre. Agora, Cristo vai falar aos discípulos. E ele vira para os discípulos e fala assim, ele pergunta, por que você tem tanto medo assim? Se fosse hoje, ele fala, qual é seu problema? What's your deal? What's up with that? What's your issue? Por que você está tão ansioso? Agora, tem que imaginar um pouco aqui, mas eu penso que os discípulos estão ali no barco, Eles estão pensando, eles querem dizer para Cristo: é, você estava dormindo, você não viu aquela tempestade. Estamos aqui no meio dessa tempestade horrorosa. Vamos afogar. E o Senhor está lá dormindo. Você não acha que a gente tem direito de ficar um pouco com medo? Um pouco nervoso? Mas eu acho que ninguém falou nada. Por que que vocês têm tanto medo? Tanto medo? Você leu? É que nem a igreja, ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Quando a gente sabe que a gente está errado, não tem o que dizer. Eles queriam, como nós, eles queriam se defender, mas sabe que não tinha jeito. Depois de ficar quieto um pouco, Jesus faz a segunda pergunta: não tens fé? Não tem fé vocês? Lembra-se que esses discípulos acabaram de ouvir Cristo pregar para horas. Um daqueles, como Louis Palau, cheio de gente. Todo mundo: oh, mas que culto maravilhoso. Oh, que louvor. Oh, que ensinamento. Oh, quanta gente que quer seguir a Cristo. Oh, que Deus é maravilhoso. Os discípulos lá no meio: é, nós andamos com Ele. Nós somos os amigos dEle. Nós somos os chegados dEle. Pensando que era grande coisa. E agora Cristo ainda não tem fé? Que vergonha. Eles ouviram Cristo dizer: eu sou filho de Deus, o filho de homem. Eles já tinham visto milagres, curas, demônios chegados, cast them out. Eles já viram tudo aquilo, e no meio da sua tempestade, nada disso contava para nada. Se preocupava contigo mesmo: oh, o Senhor não importa que vamos morrer. Quantas vezes a gente faz a mesma coisa? Nós já vimos tanto milagre de Deus. Alguém aqui foi criado num lar cristão? Alguém? Que milagre de Deus, amém? Graças a Deus. Meus amigos que são crentes, que não veio num lar cristão, eu penso: mas que milagre! Porque sem aquele treinamento, sem aquela preparação, como é que eles conseguiram achar Cristo? Só a graça do Senhor. Que milagre de Deus! De ter um lar cristão é milagre, e de ver um crente que não saia de um lar cristão é milagre. Deus faz milagre. Eu achei uma esposa, que milagre que foi. Uma esposa que acha que eu só tenho um pecado, mas é grande, é grande. A gente vê tantos milagres de Deus. Mesmo esse trabalho que nós fazemos juntos de construir capelas no Brasil. É tão engraçado, gente. Agora já fizemos uns, sei lá, 13, 15, alguma coisa assim. Todo ano, chegamos lá: ok, vamos construir uma capela em 4 dias. E todo mundo fala: não vai dar. Já fizemos 15 vezes, mas tem gente lá que pensa: não dá para fazer. Tem cara que fala sem vergonha: não, eu não acredito que vá, mas já fizemos 15, mas não acredito. A milagre está à nossa cara, a gente está bem em frente de nós. E a gente esquece na hora da tempestade, quando vem dificuldade. No ano passado, foi a primeira vez que choveu durante uma construção de capela. Todo mundo, assim, naquela primeira noite, que começou a chover, choveu a noite toda. Ah, mas agora o que vamos fazer? Vamos terminar a capela? Não, mas tem chuva. Mas Deus é mestre da chuva. Mas esquecemos disso, porque agora nós estamos no meio da tempestade. É que nem os amigos de Jó, né? É muito mais fácil falar da tempestade da outra pessoa do que ver a mão de Deus no meio do nosso próprio tempestade. A gente fica tudo atrapalhado. Os discípulos tinham visto milagres, ouviram ensinamentos de Cristo da boca dele, e mesmo assim, they still didn't get it. Eles não entenderam. Na hora da tempestade, quando veio o vento, os discípulos não podiam dormir. Você consegue dormir quando o vento está soprando? E veja só, esse quer ver milagre, mas é milagre de estupidez. Jesus disse aos discípulos: vocês ainda estão com medo? Ele está falando, o que aconteceu agora, quando ele está falando? O vento já parou. O mar está calmo. E ainda eles têm medo. Mas agora não é medo da tempestade. Agora é medo de Jesus. Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Eles têm medo porque agora, eles pensaram que sabiam quem Jesus era, mas agora eles estão começando a entender a realidade de Cristo, do poder. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa história do Mar da Galileia, para mim é uma maravilha para ensinar a respeito de vida nas mãos de Deus. Para nos lembrar que Deus, com Deus está tudo sob controle. Está tudo nas mãos dele. Deus, quem criou a terra e o mar, ele tem o poder de acalmar esse mar que ele criou. Especialmente um laguinho. Um lago pequeno. Eu não sei o que vocês pensam. Mas quando eu penso desses discípulos no barco, eu gosto de brincar a respeito das falhas deles, mas a parte triste é o quê? Que eu sou um deles. Sou do mesmo jeito. Eu fui criado da mesma terra. Eu tenho as mesmas falhas. Eu tenho os mesmos pais espirituais. Adão. Noé. Abraão. Eu penso, por exemplo, eu não vou num barquinho no Mar da Galileia, mas para ir para o Brasil todo ano, eu tenho que pegar um voo muito longo daqui para o Brasil. E quando eu entro nesses voos, eu não sei, vocês talvez são muito corajosos, mas eu já passei por uns voos que faz aquele negócio, aquele ting, fasten your seatbelt, ting, copo de suco, foi para lá, uma lata de soda, caiu, pessoa andando, né, andando, vai caindo em cima do outro passageiro. Eu já passei uns dias nos barcos, no mar, com vento e tempestade. E aqui no Maryland, vocês, não deve ter acontecido no Brasil, mas aqui alguém já dirigiu na neve. Agora, eu tenho uma certa confiança nos pilotos, dos capitães dos barcos, e até que nem vocês, eu tenho certeza, eu penso que eu sou um bom motorista. Todo mundo pensa. Todo o resto que é mal, mas eu sou bom. Mas a verdade é que quando vem a tempestade, eu começo a ficar nervoso. Com o piloto, com o capitão do barco e mesmo comigo dirigindo. Mais e mais devagar, pouco a pouco, não vai fazer nada muito rápido, porque minha confiança está caindo no meio da minha tempestade. E a gente começa a pensar, Deus me ajude. O Senhor não importa que morramos. Me ajude. E temos que ouvir as palavras de Cristo. Aquiete-se. Acalma-se. Peace. Be still. E talvez isso é uma parte da dificuldade, porque é o seguinte, nós pensamos que nós estamos controlando nossas vidas. Eu tenho um bom trabalho, eu vou pegar um promotion, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu estou cuidando disso. Está tudo sob controle. E vem a tempestade e dá para ver que a gente não pode controlar muita coisa. A gente não tem todas as respostas. Gostamos de pensar que sabemos de tudo, mas na verdade sabemos bem pouco. Mas para nós crentes, é bom saber que Deus está controlando tudo. Fé. Tenha fé. Não tenhas medo. Deixe-me fechar com uma historinha de um estudo, uma pesquisa. Você sabe que tem muita gente que passa muito tempo preocupado, worrying. Preocupação, né? Essa é a melhor palavra para traduzir, é isso? Worry, preocupado. Fizeram uma pesquisa, eles dizem o seguinte, de todas as nossas preocupações, todo o tempo que a gente passa ficando preocupado com coisa, eles dizem que mais ou menos 2% desse tempo realmente presta, serve para alguma coisa. 98% do tempo que a gente passa preocupado não serve para nada. Só angústia. Só para ficar nervoso. Eles dizem, eles, realmente, isso é um estudo real, verdadeiro. Vou te 40%. 40% do tempo que o povo nos Estados Unidos gasta ficando preocupado, eles ficam preocupados com coisa que nunca vem acontecer. Será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Oh, vai acontecer, vai, não vem acontecer. Gastou toda aquela energia, todo aquele tempo e não prestou para nada. 35% desse tempo eles ficam preocupados com coisa que não pode mudar. Ficam preocupados, querem trocar, mudar coisa, querem resolver problema, coisa que não muda. Coisa que não pode mudar. 15% do tempo o pessoal gasta preocupado com coisas que, afinal, acaba melhor do que eles esperavam. Ficou com toda aquela angústia para quê? Para nada. Acabou sendo melhor do que esperava, do que pensava. 8% desse tempo eles gastam preocupado com coisa, escuta gente, com coisa tão pequena que não importa. Será que vai acabar o peanut butter hoje? Caramba, eu fui no supermercado, eles não tinham minha marca de sorvete. Sua marca? Que é isso? Worry about that. É nada. Vocês lembram aquela música alguns anos atrás? Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Eu tenho que admitir, eu preguei contra aquela música. Não assim muito assim, mas eu fiz umas piadas a respeito disso, dessa mentalidade. Até estudar a Bíblia. Escuta a Bíblia. Salmo 37, versículo 8. Não se preocupa, só faz mal. A Bíblia diz isso tão prática assim? Diz. Salmo 37, versículo 8. Inclusive, versículo 7 do mesmo capítulo diz assim: descanse no Senhor. Descanse no Senhor e espera pacientemente por Ele. Não se preocupa. Não se preocupa com o vento. Descanse no Senhor e vai conseguir dormir quando o vento está soprando. Amém? Vamos orar. Querido Pai, possivelmente entre nós aqui está alguém que veio aqui já enfrentando uma tempestade na sua vida nesses dias. Ou talvez outros, Pai, tenham amigos, amados, e esses amigos estão enfrentando tempestades nas suas vidas. Uma tempestade de saúde, uma tempestade no casamento, uma tempestade com drogas, preocupações sobre a morte, solidão, tristeza. Ajuda-nos, Senhor, lembrar que Cristo está no barco conosco e que Ele é o mestre de toda tempestade, que nunca surgiu nenhuma tempestade que Jesus não pode acalmar. Ajuda-nos, Senhor, a virar nossos olhos para que nossos olhos permaneçam fixos no Senhor, nosso Salvador. Para abrir nossos corações para ouvir a palavra: aquiete-se, acalma-se, estou contigo até os fins da terra. Ajuda-nos, Senhor, não somente ouvir essas palavras, mas crer nelas também. Com nossos olhos fixos em Cristo, colocando nossa fé no Filho de Deus, pois Ele tem o poder para acalmar as tempestades no mar e dentro de nós também. Glória ao Senhor Jesus. Amém e amém.